A Walter Dinei tem a graça de exibir a comovente vida de Pinóculos, o boneco de pau de óculos, a deprimida cruzada do menino do Carvalho. Crianças, vamos brincar de barra manteiga, meninos contra meninas. E sabe quem vai poder brincar? Pinóculos! Não, Pinóculos não é menino nem menina, é apenas um boneco de pau, não pode brincar com a gente! É, Pinóculos não é menino nem menina, é apenas um boneco de pau pobretão e hermafrodita! Eu só queria ter um bigolim, por favor, vovozinho! Ai, parem, parem! Pinóculos quer apenas desenvolver sua sexualidade. Ai, por favor. É, então vamos queimar a camisola do velhote de uma ova. Isso mesmo. Vamos atear fogo na camisota do velhote de meia ova. O ovo de Pinóculos é apenas um mendigo esbulambento. Ai, não, não, não. Pegar pesado comigo, não. Tudo bem, zoem Pinóculos à vontade. É apenas um boneco de pau. Aguarde mais de Pinóculos, o boneco de pau de óculos. Uma história de lamento e agonia baseada em um desenho não tão animado. Quando eu vou no vestiário, eles me gozam porque eu não tenho pimpim e dizem que eu sou um pau. E pra mim não vai ter Páscoa, só Páscoa. Vovozinho! Ai, Pinóculos, meu netinho, se vira que o vovô vai tirar uma soneca. O Agenor que tava certo, viu? Pra que boneco de pau? Faz uma gaveta. Ai, a gente dá o braço e quer logo o bigolim. Ai, meu Deus do céu.